para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu me lembro na escola, quando eu era menino, menino ainda sou, né? Eu era mais menino. E a gente brincava assim: rapaz, você é tão feio, mas tão feio que você não nasceu, você foi cuspido. Quando a gente não falava coisa pior. Pois você pode ter sido cuspido, pode ter sido o que for. Deus escolheu você e vai santificar você, lavar você. Mas eu não tive pai, não tive mãe, não interessa. Ele te comprou e você será conforme a imagem de Jesus. Mas no meu passado aconteceu isso, não interessa. Ele escolheu você e ele predestinou. Você será conforme a imagem de Jesus. Mas eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade. Não interessa. Ele sabia quando ele pagou o preço por você. Deixa com ele que quem te comprou é poderoso para te mudar. Irmãos, essa convicção eu tenho no meu coração. Nada, nada, nada pode deter o plano de Deus na minha vida. Irmão, eu tenho um problema. Quando eu nasci, o meu pai me rejeitou, a minha mãe me rejeitou. Deus sabia disso. Tenho um problema. Eu tenho uma fraqueza. Pecado, eu não consigo. Deus sabia disso. Deus sabia disso. Ele te predestinou, me predestinou e acabou. Mas o diabo vai vir contra mim. O problema é dele. Eu vou para cima dele. Porque o propósito de Deus não será frustrado. Cada situação que você e eu passarmos na nossa vida está escrito. Sabemos que essas coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu sei qual é o propósito e todas estas coisas Deus transformará em bênção na minha vida e vão fazer com que o caráter, a fé, a unção, a paciência, os frutos do Espírito cresçam em mim e me tornem mais semelhante a Jesus. Lá em Romanos capítulo 5, diz que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Quanto mais tribulação eu passo, se eu aprendo a resistir na fé, se eu tenho senso de propósito, eu vou entender, ela vai produzir perseverança. Por que nós retrocedemos no meio de tribulações? É porque nós ainda não temos claro diante de nós um senso de propósito, um senso de chamado, e nós não conseguimos perseverar. Lembra do exemplo que eu dei da salvação? Por que ninguém pode tirar a convicção de que eu sou salvo? Porque isso está tão enraizado dentro de mim por revelação do Espírito que ninguém me convence mais do contrário. Pode chover canivete. Posso pecar até e arrepender, vou chorar, eu vou ser salvo. Porque o Espírito vai me levar ao arrependimento cada vez que eu pecar. Ele habita dentro de mim. Eu não vou ficar com pecado na minha vida. Ele vai me capacitar, Ele vai me dar graça. Perseverança. Alimenta a nossa fé, o senso de propósito. Eu nasci com um propósito, eu serei semelhante ao Senhor. Muitas coisas vão cooperar na forma prática para que essas coisas aconteçam. Na nossa vida como igreja, os ministérios que Deus vai levantar aqui no nosso meio, em várias áreas, esses ministérios vão servir para estar abençoando as nossas vidas. E esses ministérios ministrarão sobre nós. E você ministrará sobre outros. E essas coisas nos trarão senso de propósito. E ministrarão em áreas específicas da nossa vida. Nas lutas, nos problemas, nas fraquezas. A tribulação por si só não vai produzir nada, vai produzir morte. Mas a Bíblia está dizendo que se nós aprendemos esse princípio, eu fui chamado, Deus vai operar em mim, eu tenho esse destino, eu tenho esse propósito diante de mim, então nós vamos receber desses ministérios, nós vamos receber, Deus vai operar, irmãos, de diversas formas. Eu lembro que eu estava na Avenida Afonso Pena, há uns dois um ano, sei lá, atrás, de madrugada, saindo do serviço, completamente destruído por dentro, com problemas, não sabia como que Deus ia resolver aqueles negócios, não sabia como se curava aquele negócio, não sabia como isso ia acontecer, não sabia. E o Espírito de Deus me fez olhar para uma árvore, e a folhinha estava balançando. E o Espírito de Deus começou a falar comigo, o meu espírito, ele começou a dizer: o vento sopra como quer. Você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai, mas você está vendo a folha balançar. Assim sou eu. Não sei como será, não sei de onde virá, não sei como acontecerá, eu só sei uma coisa: eu estou nas mãos do Senhor. Eu só estou vendo o propósito e que as coisas estão acontecendo. Muitas já mudaram e muitas mudaram. Eu sou a folhinha que está balançando no vento do Espírito. E a folhinha diz: mas eu não sei de onde vem o vento. Não tem problema, eu estou agindo. Nós não sabemos como muitas coisas vão se resolver, irmãos, mas nós já sabemos o que vai acontecer. E, por enquanto, isso alimenta a nossa fé. E quando nós, enquanto nós caminhamos, Deus levantará ministérios, Deus vai tratar, Deus vai levantar milagres, Deus vai operar, Deus vai trazer alguém, Deus vai falar com alguém, Deus vai levar você em algum lugar, Deus trará uma palavra, Deus tocará você. Eu não sei o que vai acontecer, mas você vai cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Entende isso? Amém? E o diabo pode lançar coisas na nossa mente dizendo: você não sabe como, você não sabe como isso vai resolver, você não sabe como vocês vão chegar lá. Eu só sei que eu vou chegar, eu fui predestinado. Acabou. Diga: eu sou predestinado. Há tanta discussão teológica dentro da igreja sobre o que é ser predestinado, para mim essa aí já está ótima. Eu sou predestinado para ser conforme a imagem de Jesus. E acabou. Amém? Todas as coisas vão cooperar, vão agir juntas para cumprir esse propósito na sua vida. E a tribulação vai produzir perseverança. E essa perseverança vai produzir experiência. Ah, já passei por isso. É difícil, mas me dá a mão. Eu vou com você. Vai comigo? Vou. Sabe por quê? Eu já sei o final. Não sei se vai acontecer na sua vida como foi na minha. Eu tô até animado para ver como que Deus vai fazer na sua, rapaz, porque na minha foi... Mas eu vou andar com você, porque eu tô até curioso para ver como que Ele vai resolver isso. Mas que Ele vai resolver, vai, porque você tem o mesmo chamado que eu. Você vai ser tão parecido com Jesus quanto eu. Experiência. E a experiência produz esperança. Paz. E renova a nossa fé. Versículo 30. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Lavou no sangue de Jesus. E também glorificou. Glorificou é algo do futuro, mas ele já está falando no passado, porque para Deus já está tudo feito. Vamos ler o versículo 31 em diante, para nós encerrarmos. E veja bem o que a Bíblia está dizendo, se não é o que eu disse para você. 31. Que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem, irmãos? O diabo? Não. Ele não pode ser contra nós. A resposta a essa pergunta é: se Deus é por você, quem será contra você? Quem? Né? Empino o nariz e falei: quem? Quem? Se Deus falou e já viu tudo, já sabe de tudo, e já me predestinou para ser conforme a imagem de Jesus, quem? Quem? Quem vai ser contra mim? Versículo 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. acusação. Quem vai me acusar? Confessei o meu pecado. Deus sabe da minha fraqueza. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, quem ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem, irmãos? Deus prova o seu próprio amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você pegou Deus de surpresa? Não, ele morreu por você quando ainda era pecador. Nem existia, nem tinha nascido no pecado ainda, ele já morreu por você. Quem nos condenará? Quem nos separará desse amor de Cristo? Será a tribulação? Será que a angústia vai me separar? A perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do passado, e nem poderes, e nem altura, e nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar desse amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos ficar de pé. Nada pode nos separar do Senhor. Nada. Nada. Você nasceu e eu nasci debaixo de um propósito eterno. E nós vamos caminhar aqui nesse lugar juntos em direção a esse propósito. Senhor, nós queremos orar para que o seu propósito se cumpra em nossas vidas. Nós queremos orar, Senhor, no meio das tribulações, no meio da angústia, da tristeza, da opressão, das dúvidas. Ao nosso redor, muitos são aqueles que se levantam contra nós. Tantas criaturas espirituais, tantas situações nos cercam, tantas coisas dentro de nós. Só conhece a história de cada pessoa aqui nesse auditório, a minha, talvez alguém que entrou aqui que nunca entrou em uma reunião como essa. Mas o Senhor nos impressiona com um destino tão maravilhoso. Oh, Espírito, intercede por nós na nossa fraqueza, Senhor, nos capacitando a entender essas coisas, a enxergar esse propósito que está diante de nós, Senhor, a enxergar, Senhor, que nós nascemos debaixo de um grande, de uma grande vontade do Senhor. Pessoas que estão angustiadas, tristes, talvez entraram, Senhor, desesperadas, sem saber como vão resolver aquele problema, como vamos vencer aquelas fraquezas, como vou ser transformado naquela área. Sopra o teu vento sobre nós, Senhor. Eu não sei de onde vem esse vento, nem para onde vai. Sei, Senhor, eu sou completamente limitado para saber como será a história de cada um que está aqui dentro desse auditório. Como que o Senhor vai fazer para poder resolver as nossas questões e nos fazer conforme a sua imagem? Mas, por enquanto, nós só sabemos de uma coisa: o Senhor vai cumprir isso. E nós vamos contigo nesse negócio, Senhor. Fale para o Senhor agora, nesse instante de oração. A palavra foi semeada, e você sabe que o Espírito de Deus está falando com você. Fala com Ele: Senhor, amplia dentro de mim a visão do Seu propósito eterno para a minha vida, de me fazer um discípulo parecido contigo, no meio de tudo e de todos. Faz-me entender que todas as coisas cooperarão para o bem da minha vida, porque eu fui chamado conforme o Teu propósito, Senhor. Nasci para o Senhor, nasci para Te adorar, para Te servir, nasci para ser conforme a Tua imagem, para andar em vitória, Senhor, para gerar vidas. Oh, Espírito.